1895, graça, é pronto. Salvador, muito bom dia, Oxalá 6250, no IRS. Recebe informações do controle, após decolagem, manter zero, nível 070 até a 20ª milha. 070 até a 20ª milha, zona 073. Oi, Salvador, bom dia, Oxalá 6250, está avisado em ILS. Oxalá 6250, tráfego avistado, QNH 1098, quantidade de aproximação, reporte baixado, travado, aguardando pista livre. Sim, passou externo, baixado, travado, aguarda pista livre, 6250. O Mike Juliette confirma o nível de solicita. Tenente 090, Mike Eco Juliette, na proa de Itape para a chegada Mari. Autorizado pouso, cabeceira 1-0, vento 1-1-0 graus, 099. Tive pouso na 1-0, 6250. O 1073 decolado ao 07, chame controle na frequência 120.8, mantendo 070 até 20 milhas. 208, sem ter restrição, gol 1073, bom dia. Série 2101, chama agora o Centro Recife, na frequência 125.45, secundária 126.85, bom voo. 2545.2685, obrigado. Controle Salvador, bom dia, gol na 073. Bom dia no 073, contato radar na decolagem, sobe o nível de voo 340, quais são? Sobe inicialmente ao 070, o no 073. 070, gol na 073. Controle Salvador, o Papatago November Yankee Mike, próxima rotatória já avistando o campo. Tente November Yankee Mike, chama a torre, frequência 118.95, com pouso. 118.95, obrigado, senhor. Salvador, é o Papatango November Yankee Mike nas proximidades da rotatória. November Yankee Mike, continua aproximação, QNH 1098, vento 120 graus, 109, reporte 3 milhas da final da 17. Ok, reportaria final da 17. Chané 6250, no solo 09, liga direito, chame solo na frequência 121 decimal 9. 29, após 6250. O gol no 073 atingiu 70. O no 073, temos um tráfego agora na posição de 11 horas a 6 milhas do senhor. O tráfego está mantendo 080, é o mesmo que impede a sua subida. Vamos vetorar o senhor para o senhor subir livremente ao 340. Curva esquerda na proa 170, esquerda 170 e reposta estabilizado na proa para continuar subindo ao 340. Sim, esquerda 170, reposta estabilizado na proa, gol no 073. Para Morro de São Paulo, meu pé, sou decola da 17 no corredor Axé, após decolagem em curva direita, acena código transponder 0145 120 decimal 8 controle. Confirma o transponder? Afirmo. Para acionamento de táxi, 118.95, altímetro 1018. Zero Ascensão. Romeu Oscar, reporte para táxi. Mileda, Golo 073. 090, Roleda, Golo 073. Quilo Romeu Oscar, que é legal, no 098, reporte no ponto de espera da Papá, no Pad 5. Salvador, bom dia, 397 da Gol, Congonhas, meia dúzia. Dono 397, muito bom dia. Para Congonhas tem autorizado o nível 360. Só vai decolar da 10, cumpriu o perfil da saída da El, após Leda, após Bridge. Em Bridge intercepta Pezulu, no meia, prossegue Bravo Hotel Zulu, Trive. Aciona no código transponder 5555 e a frequência do controle 120.8. Tá autorizado, 360 São Paulo Congonhas, decola direita no perfil da El Leda Bridge, no Pezulu 16 até Bravo Hotel Zulu, transponde aquele tanto de 5, 5, 5, 5, 5, 1208 é o controle, seu gol 1397. Protegimento correto, me chama quando para o Chubank acionamento. Daqui a pouquinho, muito obrigado. Bom dia, Tiogão 1983. Doutor, bom dia, Gol 1983. Cuidado. Bom dia, prossiga. Por gentileza, autorização para São Paulo, Guarulhos. 3895, muito grato aí pela colaboração, senhor. Bom dia. Boa. Cola da 10, vai cumprir o perfil da saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Zulu na meia, Bravo até Zulu Bridge. Após decolagem, curva direita, aciona código 5545, frequência do controle 120.8. 360 para Guarulhos, decola na pista 10, na saída da El Leda após Leda Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, depois direto Trive. Decola com curva direita. 545 é o transponder, 120.8 é o controle sonoro. Cotejamento correto, me chama quando pronto, tu puxa. Sim. Chamarei quando pronto, gol no 93. No solo Zulu 3, autorizado o backtrack, reporte livrando pista. É, 3 mil pés, o ajuste é 10018. Romeu, acho que é positivo. Segue o November Yankee Mike, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Uno, secundária, 1-3, 3, decimal 2-5. Gente, é uma coordenação junto à Infraero e à própria empresa, mas como ela monitora nossa frequência, vai ser assim. Muito obrigado, Uno, secundária, 1-3-3-2-5. 2-5, 1-3-3-2-5, bom dia, bom trabalho. Boa, bom voo. Eco Delta Fox, desce para 2000 por hoje, Duna, livre LS e aposta estabilizada. November Yankee Mike, é um estacional frequência livre. Quilo Romeu Oscar, autorizado decolar de cabeceira 197, vento 120 graus, 09 mais. Ou voo. Salvador, o Mike Bravo. Mike Bravo, Oscar, que prossiga. Quem finalizou o voo de inspeções minhas? Quem foi de pouso é o 43. Mike Bravo, Oscar, prossiga aproximação, reporte para cruzamento da pista 1028. Agora, para o cruzamento da 1028. Quilo Romeo Oscar, decolado aos 1:06, sendo controle na frequência 120, decimal 8. 208, obrigado. Bom dia, o Quilo Romeo Oscar. Bom dia, Quilo Romeo Oscar, estamos no meu pé, corredor Axé, reporta ao Parada Bar. Reporta ao Parada Bar, meu pé na Axé, Romeo Oscar. Zulu Papa Eco, confirme o tipo de equipamento. Não, meu Vitor 10, Zulu Papa Eco. Salvador, o Mike Bravo Oscar no seu através, tem condições de pousar direto no pátio 3 com o cruzamento da pista. Mike Bravo Oscar, avistado, autorizado, cruzamento da 1028, reporte solo controlado. Autorizado cruzamento com pouso direto no pátio, chamando a solo controlado, o Mike Bravo Oscar. Mike Bravo Oscar, o vento é 130 graus, 08 nós, que é negar no 09. Identificação, contato radar estabelecido a 67 milhas, 68 milhas de Salvador, nível 080, Road Bonf, chegada Bonf, reposta ideal. Eis que confirme por gentileza suas intenções de voo, por favor. Gente, estou autorizado para colocar o meu pé, decola da 1-7 no axé, após decolagem em curva direita, aciona 01 no meia no transponder, 120 decimal 8 a frequência do controle, bravo quilo isque. Correto, 02 a bordo, parte 4, confere. 118 decimal 95 para acionamento de táxi, 1018 altímetro, vamos voar até a próxima. Luiz, que reporte para táxi. Salvador, 4207, bom dia. Bom dia, 4207. Desça a 4000 pés, o ajuste 10 no 8, chegada bom. Chegada bom, para 4000 pés, 0108, ajuste 4207, tem registro de informação, chamativa a 240. Gente. Repetitivo, porque a gente está sem navegação ainda no momento. Só um minutinho. 140 ao nível solicitado no repetitivo. Ok, por gentileza, 140. Ok, só um minuto para coordenação junto ao centro, ok? Delta Fox, prossiga. Eu estou estabilizado no LF, localizado no Delta Fox. Eco Delta Fox, será pousar na 10 ou na 17? 17. Ciente. Reporte para a mudança de voo. Delta é Eco Delta Fox. Delta Fox, plano modificado aos 24, curva pela esquerda, reporte na final da 17. Vento 130 graus, 10 nós, QNH 1098. Eco Delta Fox, confirme o passo de estacionamento? Vai conseguir andar para o lugar. Obrigada. Para o táxi. Chamará para o táxi no 96. Bom dia, 3198, desça ao 050, chegada mar. Fox, autorizado pouso, cabeceira 17, vento 130 graus, 08 nós. Tráfego ajustado. Livre 4207. Graças a Deus, 4207 agora passou. 4-0 ainda e já vai tomar 3 pontos. Sete. Mike com Juliette, desce para 2.000 pés, atente ao tráfego logo na frente do senhor, mantendo 1.000 pés. Descida para 2.000, nesta proa está autorizado interceptar o ILS. É, de olho, capitão para nada. Como é que o uniforme, Romeu? Está dando encerrado. Uma, o controle Ilhéus na frequência 120, decimal 1, com voo. Delta Fox no solo aos 27, livre à direita, reporte frequência livre. Boa tarde, o Xenai 61.0, autorização Recife 350, cliente da Juliette. 6350 para Recife, prepara para o Caracaju, mantém na escuta, guarda cópia. O Caracaju na escuta, 6250. O Trip 5595, pronto, cópia. Tem mais um, pronto, cópia. Está autorizado para Ilhéus, 140 ao nível, sou da cola da 10. Saída da El, Leda e Léus, após decolagem, curva direita. Prossegue direto, conforme rota, aciona 0260 no transponder, 120.8 a frequência do controle. Autorizado 110, decola da 10, a saída da El, Leda, curva direita, após direto. O transponder 0260 e o controle 120.8, 35.59. O nível autorizado é o 140. 140 de nível, o tripe do 591. Cotejamento correto, chama quando pronto para o posto na remota no 4. Camara. Para o táxi, zona 93, agora com 130 a bordo, alternada a Galeão, 3:23. Em frente, Índia e Alfa, ponto de espera 120.8, altímetro 1000 e... Não, a frequência da torre é 102.95 e o altímetro marca 1.018. Tá feito então, frente, obrigado. Aqui a Alfa confirma o pátio? Gente, pronto, cobra? Autorizado, Serra, November, Yankee, Charlie, nível 085, conforme solicitado, decola da 7. Curva à esquerda, sai da Momo Cogba após direto. Aciona 5550 no transponder, 120.8 a frequência do controle. Claro, comandante, eu cometi um erro. Nesse nível só pode ser axé, me perdoe. Está autorizado no axé, curva à direita após decolagem, permanece todas as autorizações anteriores. Momento correto, pessoas a bordo. Momento táxi 118.95, altímetro marca 1.018. Golf, Mike, Alfa, prossiga. Golf Mike Alpha, quem negar o 0-8, reporte no ponto de espera da Papá. Salvador, zona 9, 6, ponto de espera pronto. 9983, autorizado a alinhar e decolar, cabeceira 10, vento 120 graus, 099. Alinha e decola da pista 10983. Entre November Alfa, eu confirmo intenções de voo, forte axé. Em November Alfa, está autorizado o voo local 1000 pés, decola da 197 no corredor forte após decolagem, curva à esquerda. Aciona 01171 no transponder, 120, decimal 8, a frequência do Conjuroso. Esquerda pro 210, limite ao lock. Pro A210, limite lock azul 4207. Positiva informação, o senhor vai seguir um Bravo Eco 58 na final da 190. Mesmo já está mantendo 1-4-0 nós aqui antes de Duna, o 4207, para o maior espaçamento. Ok, é reduzido um pouquinho mais aqui também, as 1-4-0-7. Validade, descida 2733. Será 2733, a descida está autorizada até o nível de voo 050. Agora 2733. O 2733 está autorizado a 8 nível. Bravo, que Luiz, que autorizado está o ingresso na 17, reporte alinhado e pronto. Mike com Juliette, completa agora a final e chama a torre, 1895, como pouso. De olho, camarada. Que Alfa, irá aguardar a decolagem de um Charlie 150 da cabeceira 17, após a decolagem do mesmo, entrar em contato com o senhor para autorizar o ingresso na 17. Índia Novembro é Alfa, QNH 190 no 8, reporte no ponto de espera da Oscar. Salvador, no 397, mantendo o ponto de espera e aguarde. Voo no 983, decolado aos 33, chame o controle na frequência 120 decimal 8. 208, boa tarde, obrigado. Voo 397 irá aguardar no ponto de espera, pois a aeronave que decolou à sua frente da companhia faz o mesmo perfil de saída e possui o mesmo nível. Certo. Autorizado 983, Leda. Direto, Leda. Tempo, Juliette. Espero um batalho de trabalho. Mike Eco Juliette, confia em pouso na 10 na 17? Pensei em pouso na 17, cara. Mike Eco Juliette, curva pela esquerda, plano cancelado aos 3-4, reporte no final de 3 milhas da 17. Bravo que Luiz, alinhado, pronto? Bravo que Luiz, autorizado a decolar de cabeceira 17, vento 140 graus, 129. Golf Mike Alpha manterá no ponto de espera da Papá. Passamos o aeronave para pouso da 17. Aguarde mais um instante. Pouso torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado, até mais. Tá 207. O 3198 mantém a proa, está sob vetor, mantém a proa 035, limite ao lock, descendo para 3000 pés. 3198. Mantendo a prova, limita a lote, desce 3000, tá 3198. O ajuste em Salvador no 018. Com meio 18, tá 3198. Aguarde, gente. Tá na base da 17, na tempo de 10. Índia Novembro Alfa. Mantém.